Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia. Talentos e grandes intérpretes da música. Central da Biografia. Histórias. Curiosidades, discografia. Agendas de shows. E muito mais. Começa agora. Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Central da Biografia. Opa! Alô você! Olá, gente amiga, tudo bem? Tudo legal? O Edgar de Souza chega mais uma vez com a graça de Deus para mais um Central da Biografia. E a gente destaca para você sempre um grande nome da MPB. Mas antes de anunciar os homenageados de hoje, a gente gostaria de cumprimentar a você. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? E eu espero que você, neste reencontro amigo, esteja com saúde, a família reunida, na sua casa, na cidade ou no campo. Um abraço do tamanho do Brasil, do Negrão Edgar de Souza, que chega! Hoje é o Central da Biografia e hoje é com João Bosco e Vinícius! Você está ouvindo? Central da Biografia. Eu quis fazer uma canção diferente que falava de sentimento e paixão, mas sem notar um perguntão de repente conversando com meu coração. Ele diz pra eu me cuidar e se me apaixonar pra viver esse amor dia a dia. Mas ele não aguentou, então revelou que realmente sentia. Diferente da canção, é que o meu coração me contou que te ama. O tema diferente da canção, é que o meu coração pede um segredo, mas teu nome chama. E o que fazer? Uma canção diferente que falava de sentimento e paixão, mas sem notar um perguntão de repente conversando com meu coração. Ele diz pra eu me cuidar e se me apaixonar pra viver esse amor dia a dia. Mas ele não aguentou, então revelou que realmente sentia. O tema diferente da canção é que o meu coração me contou que te ama. O tema diferente da canção é que o meu coração pede o segredo, mas seu nome. Tema diferente da canção. Quero ouvir! Tema diferente da canção é que o meu coração pede um segredo, mas teu nome chama. Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei,

curtição. Apresentação, Edgar de Souza. Sensacional, gente amiga! João Bosco e Vinícius, os homenageados de hoje do Central da Biografia. A gente começa destacando que João Bosco e Vinícius se conheceram no ano de 1991, com 10 anos de idade cada um, na cidade de Coxim, interior do estado de Mato Grosso do Sul, onde residiam. Já em 93, eles participaram do Festival da Canção, não como dupla, e sim como adversários, concorrendo ao prêmio com outros jovens. O festival finalizou com os dois empatados em segundo lugar. Depois disso, parentes e amigos incentivaram a formação da dupla. A ideia não foi aceita inicialmente, mas quando João Bosco e Vinícius, por conta própria, decidiram que não mais cantariam sozinhos, deixaram para trás as pequenas participações em festivais para apresentarem-se em bares e eventos no Mato Grosso do Sul. Assim começou João Bosco e Vinícius, os homenageados de hoje do Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Se esse amor não falasse tão alto assim, se você não estivesse tão presente em mim, eu te deixava, te deixava. Se eu pudesse te odiar como eu te quero, se eu pudesse te esquecer como eu te espero, eu te deixava, te deixava. Não consigo desviar meu olhar pra outro olhar, enxergar um novo amor. Pode até acontecer, mas de tanto te querer, coração só vê você. Fácil é dizer, difícil é conviver, sem você tudo é saudade e solidão. Fácil é dizer, que é fácil te esquecer, o difícil é convencer meu coração. Se você não estivesse tão presente em mim, eu te deixava, te deixava. Se eu pudesse te odiar como eu te quero, se eu pudesse te esquecer como eu te espero, eu te deixava, te deixava. Não consigo desviar meu olhar pra outro olhar, enxergar um novo amor. Pode até acontecer, mas de tanto te querer, coração só vê você. Fácil é dizer, difícil é conviver, sem você tudo é saudade e solidão. Te esquecer, o difícil é convencer meu coração. Fácil é dizer, difícil é conviver, sem você tudo é saudade e solidão. Fácil é dizer, que é fácil te esquecer, o difícil é convencer meu coração. Da Biografia. Parece que eu tenho um inimigo morando ao lado esquerdo aqui comigo, um bandido traidor. te bater em mim, fazendo sentir sempre uma dor sem fim, dor de amor. Quando peço, vai com calma, ele ignora. Nos conselhos despreza, joga fora. Se apaixona sem perceber. O pior é que eu não posso ignorar. Já tentei todas as maneiras, mas sem coração não dá pra sobreviver. Coração, por que você se apaixonou novamente pela pessoa errada? A história, quem paga o preço sou eu, perdido nas madrugadas, coração, por que você se apaixonou novamente? Agora vai sofrer, e não adianta voltar atrás, pedir perdão, coração. Biografia, apresentação Edgar de Souza. Volta pra explicar o que aconteceu. Tudo está confuso. Um turbilhão passou em meu coração, derrubando tudo. Eu dormi com você e acordei em meio à tempestade. Você se foi e arrasou todo o meu amor com toda velocidade. O vento forte bateu em mim, desmoronou paredes do meu sentimento. Perdido no tempo, eu só sei chamar você a todo momento. Arrume os destroços do terremoto que passou. Depois que você se foi, a minha vida desmoronou. Arrume os destroços do terremoto que passou. Depois que você se foi, estou pedra sobre pedra do nosso amor. destroços do terremoto que passou. Depois que você se foi, a minha vida desmoronou. Arrume os destroços do terremoto que passou. Depois que você se foi, estou pedra sobre pedra. Arrume os destroços do terremoto que passou. Depois que você se foi, a minha vida desmoronou. Arrume os destroços do terremoto que passou. Depois que você se foi, estou perto. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Bem, amigos, pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta para mais meia hora de Central da Biografia com João Bosco e Vinícius. Espera só um minutinho e o Negão volta já. Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta à Central da Biografia, mais meia hora de João Bosco e Vinícius. Meus amigos e minhas amigas do rádio, a gente lembra que o ano de 1999, João Bosco e Vinícius rumaram do interior para a capital sul-mato-grossense. Eles foram para Campo Grande, quando João Bosco começou a cursar odontologia e Vinícius ingressou na faculdade para fazer fisioterapia. O público da dupla passou a ser composto basicamente de universitários, iniciando a renovação do gênero sertanejo do Brasil. João Bosco e Vinícius, que dupla sensacional, no Central da Biografia. Você está ouvindo. Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Eu sei que é amor, sinto pra valer, mas por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer. Como que eu faço pra tirar da cabeça, sendo que você não sai do meu coração? Sempre que me pede pra que eu te esqueça, fico no sufoco com essa paixão. Eu não sou brinquedo, mas você me pisa e sem querer judia do meu coração. Faz minha cabeça sempre que decido te dizer um não. Eu sei que é amor e sinto pra valer, mas por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo, tira o meu sufoco com o seu prazer. Eu sei que é amor e sinto pra valer, mas por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo, tira o meu sufoco com o seu prazer. Como que eu faço pra tirar da cabeça, sendo que você não sai do meu coração? Sempre que me pede pra que eu te esqueça, fico no sufoco com essa paixão. Eu não sou brinquedo, mas você me pisa e sem querer judia do meu coração. Faz minha cabeça sempre que decido te dizer um não. Eu sei que é amor e pra valer, mas por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo, tira o meu sufoco com o seu prazer. Eu sei que é amor e sinto pra valer, mas por você eu dou sua cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer. Eu sei que é amor e sinto pra valer, mas por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer. Tá ouvindo? Central da Biografia. Eu queria amar um pouco menos você. O meu coração só apanha e vai parar de bater. Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos. E parava de sofrer, e parava de sofrer. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. Sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. Eu queria amar um pouco menos você. Parar de bater. Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos. E parava de sofrer, e parava de sofrer. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. Sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo está fugindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria com desejos, loucuras, todas fantasias. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. João Bosco e Vinícius, meus amigos e minhas amigas, aos 19 anos, após vários anos de carreira, vários álbuns lançados e também vários DVDs, a dupla coleciona alguns hits na carreira, como Chora Me Liga, Colo Colo, Quero Provar Que Te Amo, Falando Sério, Curtição, Chuva, entre tantos outros. Sucessos pela Universal Music. E a dupla lançou também, em 2012, CD e DVD de mais trabalhos aí, destacando A Festa, que foi gravado ao vivo em noite de muita música no interior de São Paulo. João Bosco e Vinícius, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. E me deixou sem entender. A saudade é tanta, você não sabe, mas me fez sofrer. Você foi tudo em minha vida, não é fácil esquecer. Eu me dediquei e fiz de tudo por você. Deixei tudo de lado e os meus planos eu fiz com você. Agora estou num beco sem saída, já não sei o que fazer. Ai, que saudade me dá de sentir o seu cheiro e ganhar o seu beijo. Ai, que vontade me dá de ficar do seu lado e ganhar seu abraço. Ai, que saudade me dá. Oh, oh, ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá de sentir o seu cheiro e ganhar o seu beijo. Ai, que vontade me dá de ficar do seu lado e ganhar seu abraço. Ai, que saudade. Sem entender. A saudade é tanta, você não sabe, mas me fez sofrer. Você foi tudo em minha vida, não é fácil esquecer. Eu me dediquei e fiz de tudo por você. Deixei tudo de lado e os meus planos eu fiz por você. Agora estou num beco sem saída, já não sei o que fazer. da Biografia. Havia um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil. Havia o medo e a timidez, todo um lado que você nunca viu. E agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim. Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. E agora eu ando correndo tanto, procurando aquele novo lugar, aquela festa e o que me resta. Está ouvindo Central da Biografia. Pare de uma vez. Preciso desse amor. Você não tem limite, você não tem hora. Ligar pra brincar com o meu sentimento. Faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me enganar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Com essa brincadeira, chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também te quero. Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também te quero. Agora pra ficar bonito, preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também te quero. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também te quero. Eu tô falando sério. Obrigado, Ribeirão Preto, por essa noite mágica, maravilhosa da nossa vida. Aqui inicia mais uma história de João Bosco e Vinícius. Obrigado, gente. Você está ouvindo Central da Biografia, apresentação Edgar de Souza. Bem, amigos, são muitas as histórias de João Bosco e Vinícius, são muitas as canções também de muito sucesso, mas infelizmente o Central da Biografia chegou ao final. Eu quero aqui agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado, viu, gente amiga? O Edgar de Souza promete voltar no próximo programa. Um grande beijo. Tchau, gente. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu percebi o sonho, meu destino tava bem ali. Lá no final da noite, o que aconteceu? Você sumiu de mim, meu mundo se perdeu. Fascina, meu amor, é fogo da minha paixão. Eu te encontrei de novo, faz dois anos que tô doido, quero todo seu carinho. Vem, amor, sou dono do seu coração. Hoje é minha menina, meu presente. Que fascina, meu amor, é fogo da minha paixão. Central da Biografia.